Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Não é uma simples leitura que nós estamos fazendo aqui. Iremos fazer daqui para frente. Daqui para frente, os anjos guardiães de vocês vão trabalhar as suas mentes e os seus corações. Porque os tempos chegaram. É a cruzada de reeducação geral em março. Nós paramos na página 132 do segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus e vamos abrir a página 75 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vamos descobrir o que estamos fazendo aqui, nesta reunião do Centro Espiritual Universalista. O céu da LBV ainda não é uma reunião do Conselho. Eu lerei depois as instruções que baixei ao Colégio de Assistentes a respeito disso. Mas eu quero muito silêncio nos corações. Eu já contei aquela história. Um dia o irmão Zarur chegou na rua Alice Figueiredo. Ele entrava pelo canto do prédio. Ele chegava, nós vimos atrás dele, por ali, só nós, que éramos o secretário e outros irmãos que eram assessores naquele tempo. Quando ele chegou na cozinha, tinha que se passar por dentro da cozinha da Sopa dos Pobres. Tinha um fogão industrial enorme lá. A Sopa dos Pobres continua sendo distribuída ao povo, dentro das possibilidades da LBV. Está merecendo a ajuda de toda a população deste país, porque é uma obra digna do Brasil, mas do Brasil, Brasil, que não tem complexo de inferioridade, porque não o tem de superioridade. E ele chegou no meio da cozinha, virou-se, ele ia para o palco. Disse: Paiva, preciso da ajuda de vocês. Eu vou escrever a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Mas a nossa mente é como um quadro negro. Que a gente vai escrevendo, escrevendo, escrevendo, aí o quadro negro fica repleto. Então eu vou passar um mata-borrão nesse quadro negro, limpá-lo, para escrever outras coisas dele. Preciso da ajuda de vocês, que vão passar a escrever nos seus quadros negros essas coisas que vocês agora terão que resolver. E assim o fiz eu e os outros certamente. E venho fazendo até hoje. Vocês vão pegar o mata-borrão agora. Pega o mata-borrão aí no espaço, pegue. Levante a mão. Pegue o mata-borrão. E apague o passado. Apague o passado. Vamos apagar o passado? Isso tudo sem significado. Apague o passado. Como é que eu estou apagando aqui? A saudade só do futuro. O passado já não nos fala mais nada. Agora o futuro, continue limpando, não se cansem. Isso tem um alto significado. As mãos de vocês saltam fluidos. Vocês estão limpando as suas mentes. Mas não adianta só limpar a mente. Vamos limpar o coração? Vamos limpar o coração. Limpar o coração. Nessas questões é o que fala mais alto. Limpe e não pare, eu não parei. Estamos limpando o coração. Coração e cérebro estão se limpando. Morra o homem velho, de que nos falava o apóstolo Paulo. Mas não tragamos para dentro de nós o tirano de Siracusa. Portanto, vamos limpar de novo o coração. Limpem. Isso não é uma brincadeira. Descruzem as suas pernas e os seus pés. pensam em Jesus e vão limpar. Olha como é que eu estou limpando meu coração. Estou limpando mesmo. Esse ato tem um significado espiritual muito grande. Passado? Como passado? Futuro, Jesus, saudade só do futuro. Vamos subir e vamos limpar a nossa mente. Limpar, passar o mata-borrão. Passar o mata-borrão. Passar o mata-borrão. Passar o mata-borrão na nossa mente. Tirar tudo que não nos interessa, que nos degrada, que nos atrasa, que nos animaliza, que não permite que evoluamos e cresçamos, como queria o apóstolo Paulo, até alcançarmos a amplitude da grandeza do Cristo. Consoante a fé de cada um, a vida de vocês se transformará. Mas tem que se transformar para o bem. Está limpo o quadro negro. Mas nós temos livre-arbítrio. Não vamos escrever coisas piores no nosso quadro negro, coração e mente. Vamos escrever isto aqui, ó. Primeiro, a página 132 das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Cuidado, porque os canais mediúnicos de vocês estão abertos. Quem passar, entra. Se vocês forem fracos. Mas se vocês forem de Jesus, só coisas maravilhosas aí serão escritas. O progresso de vocês, portanto, da LBV, da religião de Deus, do PBV e do Centro Espiritual Universalista. Se você começar a abrir a boca aí, é porque está descarregando algum peso dentro de si. Se começar a abrir a boca demais, eu mando um pouco da minha água para beber. O poder maravilhoso de Jesus. Abrimos a nossa mente e o nosso coração, passando o mata-borrão, para que isto aconteça conosco. Vocês não querem ser iniciados espiritualmente? Queremos! Então, tem que ler o que eu vou ler. Porque vão ouvir a minha voz e os seus olhos vão gravar na sua alma o que está aqui. E aqui há duas palavras extraordinárias do mestre. Segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, página 132. Depois o Apocalipse vai dizer o que nós vamos receber dentro de nós. Eu quero o máximo de silêncio. Eu vou ficar em silêncio um minuto certo, só a música, convocando vocês a interiorizarem-se para exteriorizar, a partir deste momento. Poder maravilhoso de Jesus. No silêncio, o discípulo se apronta para a chegada do Mestre e entende as revelações. Chegou a hora de vocês entenderem as revelações. Chegou a hora da política de Deus. Política para o homem, mas para o espírito do homem. Quando o discípulo estiver pronto, o Mestre sempre aparecerá. Vocês receberão inesperadamente a visita dele, que a todos chamará aqui ou na sarça ardente. Jesus é o nosso modelo, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 6. O Divino Mestre começou simples e ignorante e se lapidou pelo merecimento do seu trabalho. Para chegar à categoria de Cristo planetário, Jesus entrou no silêncio. Então chegou até o Pai. Nós chegaremos também ao Pai se entrarmos no silêncio. Como podia Jesus, com duas ou três palavras, fica limpo? Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 3. Curar um leproso ou aplacar a tempestade? Fazer o cego ver ou paralítico andar? Tudo isso que ele fazia, vocês farão um dia. Por que Jesus podia e vocês não? Porque ainda não entraram no silêncio. Num silêncio mais profundo. Quando realmente entrarem, voltarão e curarão os leprosos com duas ou três palavras. Entrem, pois, no silêncio, na meditação mais profunda, no isolamento de espírito, frente a frente com o Divino Mestre. Como o Cristo curava os doentes? De onde lhe vinha esse poder? Quem não gostaria de ter esse dom para curar a si mesmo e aos seus? Tudo o que você é capaz de imaginar, é capaz de fazer. Tudo o que você é capaz de imaginar, é capaz de fazer. Você não imagina sua mãe curada, seu filho restabelecido? Então, se você preparar-se no silêncio, poderá curá-los. Vamos ao capítulo 10 do Apocalipse do Cristo. E vamos descobrir a nossa missão agora. Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. Os anjos e os sete trovões. João, do livrinho. Eu vou ler e vocês vão repetir com a força da sua alma. Já limparam a inteligência, já limparam o coração. O mataborrão do Evangelho Apocalipse. Não é isso mesmo? Agora vocês vão botar coisas novas nas suas mentes. Estão prontos? Estamos. Estão prontas? Estamos. Porque vocês estão com o canal mediúnico aberto. Então é preciso colocar alguma coisa aí dentro, para que o maligno não se aposse do terreno que vocês limparam. E aí, semeie o joio que Jesus não quer ver plantado no nosso cérebro nem no nosso coração. Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho. Até vocês vão aprender a ler esse livro. Porque quem não conhecer o Apocalipse e o Evangelho não vai governar nem as galinhas do seu quintal. Elevemos os corações, elevemos os corações. Este é um texto sagrado, espiritualmente falando, devemos lê-lo com os pés descalços e a cabeça descoberta. Não apenas leiam, entendam. O Apocalipse não parecia a vocês uma impossibilidade, uma coisa acima da compreensão mais comum? E agora? Parece tão difícil assim? Não. Que nós estamos fazendo o que viemos fazer na Terra. Então, não descreiam das suas capacidades. Vi então outro anjo forte. Que descia do céu, envolto em uma nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. Tinha o rosto como o sol. E as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar. E o esquerdo sobre a terra. Por que que demos tanta expressão a esta passagem? Porque tem que ser mesmo um anjo forte. Um pé está sobre a terra, o outro pé está sobre o mar. Eu já expliquei a vocês, as bestas são sempre mais fracas que os anjos de Deus, é claro. Tanto que uma surge do mar e outra surge da terra. E aqui surge um anjo só, que tem domínio sobre a terra e sobre o mar. e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever suas palavras. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia. Sela as palavras dos sete trovões e não as escrevas. Sela as palavras dos sete trovões e não as escrevas. Uma palavra vinda do céu, estando nós na terra, ela tem que vir forte, descendo sobre nós. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra. Levantou a mão direita para o céu. Levantem a mão direita. Levantou a mão direita para o céu. Porque agora esse poder desse anjo vai baixar sobre nós. Então vamos repetir. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra. Façam o mesmo em casa, levantem a mão direita. Quem tem então esse livrinho que eu estou lendo? Levantou a mão direita para o céu. E aqui muita atenção, porque Jesus diz que não devemos jurar. E esse anjo vai jurar, então, porque o Cristo lhe deu autoridade. Então é um juramento muito solene que vai ser feito agora aqui. Isto não é uma brincadeira. Isto é uma espécie de consagração que nós estamos fazendo de nós mesmos a nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio do seu Evangelho Apocalipse. E jurou. Por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. O mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não há mais tempo! Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele estiver para tocar a trombeta. Cumpre-se-á então o mistério de Deus. Cumpre-se-á então o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi. A voz que ouvi. Vinda do céu. Voltou a falar comigo para ordenar. Voltou a falar comigo para ordenar. Vai e toma. Vai e toma. Da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. o livro aberto. O livro aberto. Fui, pois, ao anjo. Fui, pois, ao anjo. Vejam como João Evangelista é obediente. Por isso é que ele pode mandar, porque ele obedece. Diz Jesus que na sua volta ele estaria aí. Dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou. Ele então me falou. Toma-o e devora-o. Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago. Certamente ele será amargo ao teu estômago. Mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Então me disseram, importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Meus amigos e meus irmãos, eu disse que João Evangelista, pode baixar as mãos, era obediente ao Cristo. E ele foi avisado que se obedecesse à ordem que vinha do anjo, portanto, de quem manda nos anjos, que é Jesus, se tomasse do livro e o devorasse, ele seria certamente amargo ao seu estômago, mas na sua boca doce como mel. E ele, sabendo disso, sacrificou-se. Tomou do livro, engoliu-o, tomou da mão do anjo. Portanto, não fiquem esperando dos grandes mentores da LBV e da vida espiritual coisas fáceis, que essas coisas fáceis estão destruindo os que estão atrás delas, que os tempos chegaram. Mas coisas difíceis a nossa vida humana, mas que tornarão da nossa vida espiritual facilidade eterna daqui a pouco. E sabendo que o livro que vinha da mão do anjo, portanto do poder divino, lhe seria doce na boca, mas amargo no estômago, ele pegou do livro e o comeu. Causou-me amargor no ventre. Então disseram a ele, a razão por que ele engolira o livro, e por que engolira o livro, que lhe seria facultado fazer. Importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Não é lindo o Apocalipse? É. Vamos de novo passar o mata-borrão espiritual na nossa inteligência do homem velho que precisa ser limpa. Vá, inteligência primitiva, primata, embora das nossas mentes. Vá. Vá e não volte nunca mais. Não volte nunca mais. Queremos-la limpa para receber a inteligência do Cristo. Você é a inteligência do coração. foi feita para ouvir a voz do Cristo e ver-se livre com a inteligência do cérebro, liberta do medo. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. O mistério é a tortura do homem e da mulher. Os torna medrosos. Não sabem o que está atrás daquela porta. Não sabem o que está atrás daquele coração. Não sabem o que se encontra escondido por detrás do projeto mais brilhante. Mas Deus sabe. Então é preciso vencer esses mistériozinhos. E limpa. Inteligência do cérebro. Fica limpa a inteligência do coração. Para que o irmão Paiva possa nos ensinar a usar os nossos chakras. Queremos vibrar no tônus, que por sinal faz parte do sinete do estado de São Paulo. Paulo Apóstolo, o grande divulgador da doutrina cristã pelo mundo. Non du corps, du corps. Não sou conduzido, conduzo. Mas quem vê mistérios é escravo do mistério. Ah, mas está aqui, está próximo de nós. Bem próxima de nós a libertação. Porque a sétima trombeta já está tocando desde 21 de outubro de 1989. Inauguração do Templo da Boa Vontade. A terceira profecia que faltava para fechar o ciclo que determina o encerramento dos tempos. Os tempos estão maduros. Versículo 7 do capítulo 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se a então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. As trombetas tocam anos seguidos. A libertação dos mistérios pode ser num repente para vocês. É só quererem libertarem-se da maledicência, entregarem os corações ao Cristo de Deus, mas a ele realmente. É preciso orar. Por isso aqueles que estiverem realmente doentes devem aproximar-se aqui do palco. Os que estiverem realmente doentes podem sentar aqui nessa parte do lado onde estão as crianças, para receber o impacto mais próximo da oração. Se não puderem, podem ficar aí mesmo, nos seus lugares. Um minuto de silêncio novamente. Silêncio nas almas. Silêncio. Silêncio. Silêncio. Thank you. Silêncio aqui, silêncio nos lares. Deixa a comida parada um pouco, minha irmã. Limpe suas mãos e sente-se. Desligue a televisão. Queres ouvir isto e ficar preso à televisão? Está tudo fácil para você agora. Vem o drama da humanidade sobre a humanidade. Senhor Jesus, como será no fim dos tempos? Semelhantemente a Noé e a Ló em seus tempos. Casavam-se, davam-se em casamento, comerciavam, roubavam, dançavam. Até que lhes veio a destruição. E a mulher de Ló virou estátua de sal? Por quê? Porque não quis largar aqueles costumes antigos. E disse, deixa eu ficar um pouquinho mais na cidade. Aí vieram as erupções. E as cidades em torno do Mar Morto sumiram por causa dos gases sulfurosos. E ela virou uma estátua de sal, porque morreu ali sufocada. E foi assim. Olhou para trás, quer dizer, prendeu-se ao passado, não limpou o cérebro nem o coração. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje o pão do Espírito, porque o pão do corpo devemos-lo conseguir com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ó Deus. Que vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Santo, Santo, Jesus, nosso Mestre e Senhor. Cuja misericórdia nos sustenta. Quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus. Cada um de nós quer dizer-te uma palavra. Sabemos que esta vida asfixia. É como dizia o irmão Zaru naquela quadrinha famosa. Tudo corre nesta vida. Tudo morre. E eu não sinto mais a vida. Assim está a criatura humana, Jesus. Mas nós, homens e mulheres, jovens e crianças, da boa vontade de Deus, queremos dizer-te, de forma que tu nos ouças, e vamos dizer juntos, com as nossas mentes, e os nossos corações renovados. Vamos dizer juntos, para que o Brasil ouça, que sem a reforma do homem, nada feito. Mas reforma em ti, reeducação em ti, Jesus. Digamos juntos, do fundo da nossa alma. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Cuja misericórdia nos sustenta. Quem nos sustenta é a tua misericórdia, Jesus. Quem nos sustenta é a tua misericórdia, Jesus. Eu creio em ti. Creio. Creio. Creio. Creio. Creio. Creio. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Tinha razão. O nosso irmão Zaru. Tinha razão o nosso irmão Zaru. Quando nos ensinava. Quando nos ensinava. Não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Sustenta-nos então, divino Mestre. Nas tuas mãos sacratíssimas. Nas tuas mãos sacratíssimas. As nossas almas. As nossas almas. Porque o que queremos ser de ti. Porque o que queremos ser de ti. É apenas isto. É apenas isto. Servos. Servos. Para te servir somente. E aí seremos ricos. E aí seremos ricos. Porque tu nos terás comprado deste mundo. Porque tu nos terás comprado deste mundo. Estamos nas tuas mãos, Jesus. Estamos nas tuas mãos, Jesus. E tu nos conduzirás. E tu nos conduzirás. Pelo caminho da vitória. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens. E as mulheres da boa vontade. E as mulheres da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações. Paz.